Dobram os sinos, Paris despertou ao soar de Notre Dame. Já tem peixe fresco, o pão já assou ao soar de Notre Dame. Sinos grandes com sons trovejantes e pequenos com sons de oração. Paris, são divinos os sons dos seus sinos, os sons. Os sons de Notre Dame. Ouçam, são lindos, não? São tantos sons coloridos, tantas mudanças de timbre. Porque vocês sabem, eles não tocam sozinhos. Ah, não? Não, bobinho. Lá em cima, lá, lá no alto, no campanário, vive o sineiro misterioso. Quem é essa criatura? Quem é? O que ele é? O quê? Como ele foi parar lá? Como? Quieto! Clopin vai lhes contar. É uma história. A história de um homem e um monstro. Tudo começa na escuridão, sob o cais em Notre Dame. Faça ele se calar, não nos descobrir. Quieto, mano. Quatro ciganos em forte tensão, sob o cais em Notre Dame. Paguem entrar uma salva em Paris. Mas alguém emboscou os ciganos, que tremeram ao ver esse alguém, cuja alma é dura qual bronze que apura os sons. Juiz Cláudio Frono. Os sons de Notre Dame. Frollo, o juiz, mandou varrer o mal dali. Ele viu pecado em cada ser, exceto em si. Levem essa gentalha cigana para o Palácio da Justiça. Você, o que esconde? Coisas roubadas, sem dúvida. Tirem dela. Ela fugiu! Monstro! Pare! Gritou o arcediago. É uma alma profana. Vou mandá-la de volta ao inferno, que é o seu lugar. Sangue inocente você derramou nos degraus de Notre Dame. Ela fugiu. E atrás, não sou culpado. Das mãos da mãe a criança tomou nos degraus de Notre Dame. Tenho a consciência ali. Você pode até iludir-se que não vai ter remorso amanhã, mas não vai conseguir desviar nem fugir desse olhar, profundo olhar de Notre Dame. Apesar de Frollo ter nas mãos poder total, tal visão o fez tremer aos pés da catedral. E o que eu faço? Cuide da criança e crie como se fosse sua. O quê? Eu devo cuidar deste traste? Está bem, mas que ele more com você na sua igreja. Morar aqui? Onde? Qualquer lugar. Que ele fique num lugar bem afastado assim. No campanário, talvez. E quem sabe, Deus escreve certo por linhas tortas. E talvez tal criatura possa um dia em mim servir a mim. E Frollo deu um nome cruel à criança. Um nome que significa meio formado, quasi motor. Responda ao enigma assim que puder ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? dizem o sol, sol, sol, sol, sol.